Nós iremos ali, meu fazer nós iremos ter o que é isso. Esquecido, ancestrais que te perseguem desde gigantismo. Direção à luz do fim do túnel, muita informação. Bíblia, cifrão, discussão, ilusão. Terno e gravata, uniforme de ladrão. Mas me diga quem saiu algemado do mensalão. Se tem porém a 99 não é 100. Pra ser alguém viva mais que Matusalém. No pano de Grayskull só esteve o He-Man. Poder de herói sem cap, São Paulo é fazer Enem. Falta-me capacidade pra prestar porra de Enem. Burra é o Loki que deu brecha com Deus no jardim do Éden. Risada dada. Enquanto o bastidor fede, o tópico nada a ver se foi um plágio ou não meu rap. Se é de lá ou de cá, calma lá. O importante é o que é, né não? E não que há, o que seria de você sem internet? Que manja pra caralho, tem clenha das effects. Não é competição, limpe o coração, limpe seu rabo sujo antes de julgar o irmão. Filha, guarda seu sorriso lindo aí a quem merece. Que a carona quer de skate, baby. Faça uma prece. Se o momento não te agrada, blá blá blá blá blá, mas ninguém pagou minha entrada. Julgou, cogitou, falou, bolou, mas foi errado. Não confunda ser reservado com ser otário. Tente o formato e reveja os fatos. Tem algo errado, pintei sangue no quadro. Não te espere, pois o que insere, minha visão insere. Somos tais seres, somos só reflexo deles. Compreender sinais, então expandi. Ei. Olha em volta do mundo são sinais, sinais. Por volta de todo o povo são os tais mais. Sou eficaz, fazer parte do bombardeio, sim. Revolucionários pra muitos, arruaceiros, enfim. Pausa pro blefe, ordem do porco, ordem do chefe. Segredos por trás da lata de Pepsi. Só não se esquece da roda dos mares. Tudo que envolve com peixes pequenos já são dispensáveis. Ei camarada, na noite é coisa da preta. Já não quer dizer nada, só marca na camiseta. Tá tipo pasto passando na minha direita. De mão dada eu vejo o e uma faca de duas letras. A vagabunda que pisca te dando a letra. Vadia que sem saber te esticou a pular a cerca. Não entendo o que tu quer me dizer, parceiro, eu quero dizer. É só motor de caranga que faz chupeta. Ei, flipei, cê sabe quem que eu acionei. Fiquei com a lei, flipei só pra complicar. Da boca de cuzão, desaforo, eu até resisto. Difícil é o desaforo que vem da boca do lixo. Virei empresário de marginal. Quer saber quanto que eu ganho, cuzão? Pra você, zero real. Da massa tá envolvida ali no meio, tá espalhada ali no meio, receio que tu não goste do sinal. Tente o formato e reveja os fatos. Tem algo errado, pintei sangue no quadro. Não te espere, pois o que insere, minha visão insere. Sobre tais seres, somos só reflexo deles. Compreende sinais, então expandi. É tudo uma questão de interpretação, raciocínio. Faz da ascensão o seu declínio. Papel e caneta, Magnum Beretta, tanto faz. Todas essas armas são letais. Ha! Estreita linha entre o coração e a espada. É o que faz o canhão cuspir a bala. Deixa eu sonhar a realidade torta. Se eu acordar eu vou pedir o dinheiro de volta. Sua moral foi abalada, voltou pela manhã. Dignidade de calcinha e sutiã perdeu. A identidade não deu, a cara tapa. Ganância e arrogância de uma puta disfarçada. Dos caminhos que se vai e não se volta. Que nunca permite quem tire esse fardo pesado de suas costas. O que define se sua vida tá uma bosta? Enche seu cu de dinheiro e não sobra. Paga tão caro na gente e não gosta. São questões, indagações de um mundo moderno. Não disse nada do modelo do meu terno. E que tudo mais vá pro inferno. Não adianta meter o louco no dono do hospício que aqui eu governo. Que me diz debaixo do seu nariz. Eu sou meu próprio governo, eu sou meu próprio país. Não vai adiantar rezar se eu não encarar meu próprio medo. República Federativa, Estados Unidos de mim mesmo. Então demorou, tiozão, ação em reação. Minha distância é o reflexo da minha própria reflexão. Ligado e cão, mais um pouco eu já descubro quais são suas intenções. Há tempo que eu estudo os sinais das minhas plantações. Então, avisa ao general, sujeito tal. Não preciso do vulgo líder pra atacar, é o meu sinal. Então prepare o gatilho, quando eu quiser eu atiro. Sem dó e sem dor, piedade é pro fraco. Na hora do baque enrolou, eu que não falei nada com nada. Ou foi você que não interpretou?